Hello, approach, boa tarde, this is Europa Kilo 83, descending level 160. Opa, 083, Concatem, descend via arrival to pet level 050, finish 01019. Agora o Guardião 08 segue o sistema de estação de regra para pouso na rádio. E cancela o plano 04, autorizado final do 07, reporte. Guardião 08. Vou comparar final do 07, Guardião 08. RAM 3283, chamar agora o centro Recife, 12. 6 decimal 0, 128, decimal 8. 360, 28, RAM 3, 283. Go on 866. Control, go on 866, reach Patrol 060. Go on 866, clear 9, final approach runway 10, descend to 2000, 1019. 2000 feet, clear ILS direct ready for runway 10019, go on 8. Autorizado o pouso, pistão 7, vento 1, 80 graus, 8 né? 7, 4, 5, livre pouso para guardião 08. Nossa, solo 08, autorizado retorno até o pátio Grael, estacionar a frequência livre. Estacionar a frequência livre, guardião 08, prato. Salvador Approach Control, go on 866, stabilizer, localizer, runway 10. Go on 866, contact, no, tower, 118, decimal, 95. 118.95, go 118. Salvador Tower, good evening, go on 866, stabilizer, RS X-ray, runway 10. 6-6, clear to land runway 10, wind is 1, 60 degrees, 5 Centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. Ok, 125 1, 133 25. Muito obrigado, tenha uma boa noite do TAM 3197. Bom. Azul 271 no controle? 731 na terceira. Estamos agora no centro Recife 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8, tá bom, vou. 160 alterne 28, oito, uma boa noite. Low 1866 on the ground at 12. Leave to the right and call 12 on decimal 1. Roger. Salvador Ground Control, go 1866. Good evening. 1866, taxi by Alpha, report before taxi Juliet. By Alpha, I'll call 1 Juliet, go 1866. Parágrafo 1099, protocolo SAC 169 a bordo. Autonomia de 2 horas e 55 e alternativa Campinas. 1099, livre táxi, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 1099, gol 1099. Ok, 1019, com ajuste pátio, Índia e Alfa, com torre 195, ponto de espera. Uma boa noite, senhor, um bom trabalho. 1099. 100, 100, 100, 100. unit, so 1019 will report established, Europa 086. Alpha approach Juliet taxiway 1866. 1866 taxi Juliet stand 04. Juliet, what is stand number 1099, boa noite. Sou 099 autorizado, alinhari decolar, vento 180 graus, 800. Ali decola pista 10, gol 1099. Ground back watch call 022, standing by for clearance. Solo 1705, posição 2, feedback acionamento. Autorizado, pedindo acionamento, sentado. Boa, 1705. Ground watch call 02, standing by for clearance. Portugal 022, are you ready to copy? Ready to copy, Portugal 022. Se Lima, papapapa Tango, flight level 330, via Prozulu 44, runway 10, left turn, Momo, departure, D-Lube transition. Salvador 120.8, is call code 5435, Air Portugal 022. Suíço Lima, Papa Tango, flight level 330. Departure frequency 120.8, squad 5435, and confirm departure route for us. Okay, the departure is Momo, departure D-Lube transition. D-Lube, Delta Lima. Delta Lima. Delta India Lima, uniform Bravo, D-Lube transition. Left turn after the call. Departure on Momo, and transition D-loop, and left turn after departure, Portugal 022. That is correct, departure at startup and push. We are full ready for push and start, Portugal 022. Decolado passando 1400 na árvore, gol 1099. 09 decolou, 20, controle 20. 208, pai. Alpha 03, clear to land the wind is 160 degrees, 8 miles, runway 10. Alto Lana, runway 10, Rompa 08. Salvador, uma boa noite, o gol 1099, passa 2000 na água. Bono 099, contato radar na decolagem, tudo a ver sair da árvore. Elefa, fora de voo 360. Abo Elefa 360, gol 1099. Cita em condições visuais nesse setor, chama pro a direto Elefa, se possível. Autorizar direto Elefa, gol no 099. Elefa grata, sem ter instruções do 360, gol 1099. Táxi 1815, confirme. 1705, táxi autorizado via India Alpha, deu ponto espera. Ponto espera 1895, ajuste de altímetro 09. 1899, 1895, India Alpha, obrigado, boa noite. Vou contar o modo Charlie. Quando solicitado, vai abandonar o setor com Proa Sul para Barra do Meu Hotel, Romeu Bus. No momento não há tráfego de aproximação para Porto Salvador, está autorizado. Tá quente, escuta permanente do hotel Romeu Bus, vai checar isso também. Vai para Puxa no carro. Licenciatura de Puxa no Estara, Porto Verde do Taxi, é Portugal 021. Puxa no carro é Brusco, ali para o Taxi, Portugal 021. On the ground at Chuchu, leave to the right and call 11 decimal 1. Copy to the right and 111, Europa 083. Oi, Salvador, boa noite, gol no 705, pode esperar da 10 pronto. Gol no 705 autorizado, alinhar e manter puxa no 0. Alinhar e manter 10, 705. Europa 083, taxi via Alpha, report before taxi via Juliet. Via Alpha, we'll go before taxi via Juliet, Europa 083. Alinhado Gol 705. Autorizado decolar, vento 180 graus, 8900 já. Livre decolagem, peso 9, Gol 705. São 3858, controle Salvador, acendo identificação de sua via chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 099. 099, via chegada a Mari até o 050, 705, decola aos 26, controle 120, cima 8. 208, obrigado, boa noite. Sala 500 pés, mantém escuta. Retornando da paralela? Mas já só na paralela sobrevoo. Salvador, boa noite, Gol 705, curva na direita, Natael, 2000. Gol 705, contato radar na decolagem, curva via saída da El Transfer 1 para o nível 360. Dael 360, Gol 1705, obrigado. Europa 083. Europa 083, maintain position before taxi Juliet. Maintain position before Juliet, Europa 083. Colombo Pascal 022, request taxi. Taxi approved, I am April, taxi India and taxi Alpha until on the point, on the point contact tower 11895 QNAD1019, Air Portugal 022. Taxi via main to India, taxiway Alpha. Holding point runway 10, standby tower 118, decimal line 50, Kennedy 109, approach call 022. Controle, 3258 pode voltar, Sam, 3258, autorizar a TAP. Sim, TAP, 3258, obrigado. Papa 083. Affirmative, via Juliet, gate 41. Clear via Juliet to gate 11, confirm. Confirm. Pacifico 1, 2, 5, 1, alterno 3, 3, 2, 5, obrigado. Nada, bom, bom. Obrigado. Oi, Salvador, voo 1099. Oi, Salvador, uma boa noite, voo 1099. Voo 1099, controle, Salvador. Passou do nível 280. Então agora o centro Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 1288. Boa. Papá Romeu, até arruma igual. Até arruma igual, controle. Se é autorizado, vai retornar em Rimar na versada paralela. Autorizado, direto em Rimar, na presente do hotel Romeu Gol. Então, se é autorizado, permanece na vertical da paralela, até mais próximo do aeroporto. 2-1-0-1-0-1-0. Roger, Portugal 022 clear to line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 6 knots. Autorizado, mano. Portugal 022. Para 2 mil pés, altímetro 10019, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1019, 3258, pode considerar 5 mil em TAP? E 10 extensão vertical em TAP. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, Xuré 6310, transfere com essa mansão, Romeu. Xuré 6310, controle Salvador, aciona identificação de prever chegada a Mari para o nível 050, ajuste altímetro 1099. PSV 050, nível 19 no ajuste, Xuré 6310. Xuré 6310, pode voar a posição e tá feito. Autorizado, direto TAP. Direto TAP, direto. Pode correr, Tutu, conforme, clear. For take off. Clear, for take off. Wind 180 degrees, 6 knots. Clear, for take off, runway 10, pode correr, Tutu. Papa Romeu, até o meu golfe, chama agora a torre 118, décimo 9, 5. Vai chamar a torre, até o meu golfe. Papa Romeu, até o meu golfe. Até o meu golfe, está autorizado cruzar sinal 10 para Rimar, reporte avistão no sinal Rimar. Autorizado cruzamento, reportará na sinal da Rimar, até o meu golfe. Portugal 022, airborne 36, call 120, decimal 8. 120, decimal 8, é Portugal 022. Vai, thank you. dia. Perdão, boa noite. Portugal 022 crossing 1500 climbing. Portugal 022, leve contato com o departure, climbing para trás 330, one departure, de loop transition. Roger, proceeding as cleared on departure and climb at level 330. Na final da animação. Chuva, informa o solo. O vento em Salvador, 160 graus, menos demais. Informará o solo, Golf. Estabilizado no LS X-Ray Visual 3858. Então 3858, chama agora a torre 118, décimo ramo 245, boa. Frequência livre. Bom. Salvador, tá 3858, tá 2 milhas e meia de Simbra. Tá 3858, autorizado pouso, pista 10. Vento 1,60 graus, 5 nós. Teve pouso na 10, 3858. Oceanema 310 está autorizada para o prosseguimento LS na sua última 0, está para 2 no flash, altimetro 10, 119. Extra 2000, 29 na justa, autorizado ILS Expert, 6310. Pascal 022, contact now in 6 center 125.5, Sunday Bond to 6 decimal 5. 12545 or 12685, Pascal 022, and there's a figure. Over. Salvador, boa noite, Santos 3662, informação, Romeu. Santos 3662, controle Salvador, acione identificação, depois via chegada a Mari para o nível 050. Santos 3662, Mari, 050-3662, pode cuidar de barra direto do TAP, sendo identificado, para 3.000 pés, utiliza a emergência para identificar. TAP 3000, 3662. 360, estabilizado, IRS 7310. Tanaima 310, torre 118, decimal 95. 18,95, bora. Torre Salvador, boa noite, Oceanair 6310, final ILS X-Ray 10. 6310, autorizado, pouso, pista 10, ventura 60 graus, 8 mais. Sempre o pouso, cabeceira 10, Oceanair 6310. Santo 3662 está autorizado a tomar o procedimento LS X-Ray 10, desça para 2100, permanece o alcoolímetro no 09, reporte estabilizado. 2009, reporte estabilizado 310, soma 51, direito 1211, soma. Soma 211, Oliver, 6310. Boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 0563, 10. Estabilizado, tá 3662. 3662, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, boa noite, tá 3662, zona 0. 3662, livre pouso, pistão 0, vento 1, 70 graus, 62 graus. Livre pouso, capoeira no 0, tá 3662. Solo ao 02, direito 121 no solo. 3662, boa noite, táxi seria Alfa Juliette, portão 03.